1396, desça para nível 1950, autorizado chegada à cidade. Ao passar o nível 1980, está no controle 1995. O Everton agradece. A ambulância que já levou a vítima. Então vai tornar para o apoio no 4-0. Afirmativo, avistado, está autorizado a aproximação direta ao pátio 4, a porta do solo controlado, guardião 02. Passará no pátio, guardião 02. Grata aí pelo apoio. Pátio 3. Esquerda 205, limite 190 de Salvador, 3567. 1-2-2-6-8, qual que é a minha posição? No 925, completo final, chama em torre 1-8-6. 18-6. Pouco em Vitor, controle. 1-2-1-2-1, desse momento, para prosseguir um táxi. Obrigado, 7-5-5. Torre Salvador, boa tarde, 1-9-2-5. E aliás, da 28. Voando 925, boa tarde, complete aproximação. Número 1 para pouso, vento 220 graus 089, ajuste 013. Fica atento aos primeiros 90 metros fechados, corrijo, aos últimos 90 metros fechados de livre dobras. Os últimos 90, ciente, tá? 925, livre voo. Ingresso no corredor Interlagos, reforço rotatório, visão com a pista. Tá parado, meu novo. Seja uma T040 até 3567. Então 3567, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0, 1-3. 3.013, desvio à direita, evita formações de setor, senhor. Qual pro e por quantas milhas? Pro A220 por... 15 milhas. Então 3567, reassuma a navegação na Pro de Uzan e descida para 3.000 pés. Pro de Uzan, 3.000, tá 3567. Controle igual 1-3-9-6, boa tarde. 1-3-9-6, sendo identificação, autorizado de chegada, CARI, desça e mantenha nível 040. 040 na CARI, seu nome. Concedido e ingressou no corredor Caixa Prego, 1500 pés. Sapatão com o meu Golf Vitor, mantém 1500 pés, ingresso, reporte para ingresso no corredor Veracruz. Flight level 220 via Whiskey 42 to Lapa, then direct. After takeoff runway 28, maintain runway heading to cross flight level 030, then turn right, Momo departure, VATAP transition. Salvador departure 119.35 and Skok 5510. Takeoff runway 28, maintain runway heading until flight level 030. After turn right, Momo VATAP 1935-5510, passenger 2231. That's correct, advise ready for push and start, passenger 2231. I will call you, sir, passenger 2231. Informa aí, eixo da pista 28 livre, vento 230 graus, 109, ajuste 1013, fique atento aos últimos 90 metros, fechado de dobras. 1075, sente livre pós 22. Rosa Vitor Juliette, mantenha a perna do vento a 1000 pés, pista no 7, aguardo instruções. Mantendo a perna do vento, já cruzou o campo, o Alfa Vitor Juliette. Tô em Salvador, Papatango, Lima, Quirozolô, na vertical da rotatória, mantém 1500 pés. Lima, Kilo, Zulu, faça espera a 1500 pés sobre a rotatória, aguardando instruções. Positivo, espera na rotatória 1500, aguarda, Lima, Kilo, Zulu. Patango, Romeu, Golf Vitor, confirma que vocês abordam? Fala 5, a bordo. Controle ciente. Logo, Vitor, controle. Logo, Vitor, tanto do Lotan 066-2-2010. Alpha Kilo. 75 confirmando, tem autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus, 10 nós. 0, 75, tem pouso, 28. Fio, aqui nessa terminal. Nós chamamos Recife, nós tivemos contato, ingressamos na sua terminal, 10 milhas antes, foi chamado Salvador. Suficiente, Romeu Golf, então apenas o controle pede para que tome conhecimento do hotel, ok? Temos, 3567 estabilizado? Estabilizado no localizador, 3567. Complete final do procedimento LS Zulu, chame em torno na frequência 118.6. 18.6, 3567. Corre, autoriza de Maquilos, eu vou manter espera na final da 17, um pouco mais afastada à direita da rotatória. Aguarde, temos um tráfego, já está fazendo espera mil pés, próximo aqui, para prosseguir para Cabo 017, ok? Tá, ciente, ele Maquilos, alô. Golo 075 no solo aos 18, 121 décimo andar. 219, vou lá pro 175. Salvador, muito boa tarde, C3, 567. Final, pista 28, baixar travado, visual. Boa tarde, C3567. Tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, 08 nós, ajuste 10 no 3. Atenta aos últimos 90 metros, fechado devido a obras. Gente, livre pouso, C3567, pista 28. Vitor Juliette da presente intercept uma base pela esquerda, pista 17 a 3 milhas. Interceptará a base pela esquerda da 17 a 3 milhas, Alfa Vitor Juliette. Abatango Romeu Golf Vitor, previsto espera sobre Paripe, coordenado com a Torre Safador. Reporte no bu- para início do, da órbita sobre Paripe. O meu Golf Vitor mantendo 1.500 pés. Finalmente um tanque, 3835. Autorizado, tomara só o tanque para 3835. Aproximadamente 3 milhas, Cabo 028. Ok, Alfa Vitor Juliette, está visual. 3567, formação traço, temos um Charlie 150 que está prosseguindo para a cabeceira base, para a pista 17. Vai interceptar 3 milhas, ciente do seu traço, não irá interferir com o seu pouso. Tá, ciente, visual com traço, 3567. Oi, eu com a parte do Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor. Paripe no momento. Lima Quilos 1, está autorizado descida para 1.010, curva à esquerda, reporte uma final de 5 milhas para a pista 17. Pelo ativo agora. O meu Golf G terá fazer espera sobre o para a final da nossa sete a 3 milhas do Alfa Vitor Juliette. Por gravador Romeu Golf Victor. Romeu Golf Victor, faça espera nesse setor 1500 pés. Lima Quilos 1 muita interferência de rádio pirata aqui, não está conseguindo pegar a torre. Lima Quilos 1 na escuta. Positivo, copiou 1 mil pés, sinal de 5 milhas, está vivendo com Alfa Victor Juliette. Positivo, faça agora um 360 pela esquerda para interceptar a final da pista no 7, devido à aeronave lenta à sua frente. Positivo, 360 pela esquerda, já mantém 1000 pés ali, Quilos 1. Romeu Golf Victor autorizado para seguir para a rotatória a 1500 pés, reporte na mesa. Positivo, 1500 pés na frente da rotatória. Alfa Victor Juliette autorizado, toque emitido, pista no 7, vento 220 graus, 109. Livre, toque emitido na 7, Alfa Victor Juliette. Só 3567 no solo aos 22, 121 nesse momento. 219. Boa. Solo 3567, livrou, não se escuta, boa tarde. 567, agilize o táxi na medida do possível, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, agilizando na medida do possível, tá 3567. Romeu Golf Victor, livre da espera, voando para da rotatória. Praticamente cruzando a cabeceira. Aí escuta. Up the information about the delay. These are Airbus 320, 320 behind you. After the traffic, leave the position you are cleared. Roger, pass that in, 3221. Papá Mike, Bravo Papá, controle Salvador, prossiga. Lima Quilo, Zulu, pista livre, autorizado, pouso, vento, 220 graus, 102, Zulu. Ele repousou a 7, Lima Quilo, Zulu. Acho que mantém, Mike, Bravo Papá. Alfa Victor Juliette tocou RMT aos 2-4 e irá fazer espera no setor sul a 3 milhas da cabeceira 1-7 aguardando instruções. Gente, espera no setor sul a 3 milhas da 1-7, Alfa Victor Juliette. Fechou. Alfa Victor na patola de Alfa Nivel 7. Complete a aproximação e formarei pista livre Romeu Golf Victor. Papá Mike, Bravo Papá, CN0223. 0223. 0 horas 25, confins. É. 1396, complete final e LS Zulu. Chame torre 118, decimal 6. 26, obrigado. Salvador, 1396, final da 28, boa tarde. No 396, reporte a 5 milhas da cabeceira. Camarim. Ground, Avianca 6321, request pushback and start the engine. Avianca 6321, cleared for push and start, advised for taxi. Ok, cleared to push, I call you for taxi. Polo TAR 3217, push estacionamento, posição 1. Posição 7, confirma o 3217. Perdão, 7. Tá 3357, achando a estação sob vigilância, mantém a nível 380 em Rio de Chame, Brasília, 1124, decimal 25. Autorizado, pouso, vento 220 graus, 109. Nós estamos embaixado e travado, olha o golpe disso. 3217, pronto, cópia? Pronto, 3217. 3217, autorizado com fins 360, via 358. Decolagem da pista 28, mantém pro até cruzar o 030, após curva esquerda, subida gole, transição Gonza. Controle 199 decimal 35, aciona 5537. Eixo da pista livre, temos um tráfego aproximando curtíssimo ao sinal pista 17. Vento 220 graus 109, ajuste 1013, fica atento aos últimos 90 metros, fechado devido a obras. O cotejamento correto, aguarde para iniciar o pushback sanamento. Temos um passareiro prestes a iniciar táxi, assim que o mesmo passar a retaguarda, autorizado. Assim, após a passagem do aeronave do passareiro, autorizado, vai coordenar o 3217 da tempo. Passareiro 2231, ready for a taxi, 25 on board, and route will be 4 hours, alternate Sierra Bravo, Bravo Romeo, Brasília. Passareiro 2231, clear taxi via Juliet, send Alpha until holding point runway 28, approaching deck call 118.6, passareiro 2231. Via Juliet, Alpha until holding point runway 28, contact tower 18.6, passareiro 2231. Avianca Brasil 6, straight to 1, over the ground. Go ahead, sir. Flight level 380. Roger, we will clear to first level 380, Avianca 621. 737, está autorizado mantendo separação dos álcool mesmo, prosseguir para perna do vento da pista 7. Perna do vento da 7, está visual com 737 na final da 28. No 396, Charlie 150, sua esquerda agora, prosseguindo para a perna do vento da pista no 700, já do seu tráfego. Afirmo 35488, aguardando a chegada da área. O ideal seria 075. Aqui a identificação, contato radar 107 milhas, sudoeste de Salvador. Iniciando 3217 por estacionamento. Chama o táxi 3217. 3217. Voador, boa tarde. Tá 3835. Tá 3835, boa tarde. Autorizado alinhar e manter a posição pista 28. Ali mantém na 28, tá 3835. Bom, no 396, no solo 29, livrando a esquerda, chamo solo 121 decimal 9. Tem nível 160, chame Brasília 127 decimal 3. Até alta, ok? Afirmativo. Alfa Vitor Juliette, mantenha a perna do vento da pista 17, aguardando instruções. Mantendo a perna do vento da 17, Alfa Vitor Juliette. Papá, Mike Bravo, papá, mantém 500 pés pelo litoral, reporte fora da barra. Taxiway Alfa ingressa no pátio 3 e chama para ingressar pátio 1, bom 396. Cruzamento da Alfa, pátio 3, reporta para ingressar no pátio 1, vamos 3 do 5. 85, tudo mantendo, 400. É nosso. Livre de bombagem, tem 3835. Do 2231, reaching holding point runway 28, ready for takeoff. 2231, after Airbus, position number 3, clear line up and wait. Line up and wait, passenger 2231. 35, decola os 31 no controle 19, decimal 35. 935, TAM 3835, obrigado, boa tarde. Boa tarde. The ground, this is the Avianca 6321. We have another ship on board. Our entry is going to be 2 hours and 50 minutes and alternate complete contact. Ju. Travei de Maceió e terminal Recife Porto. Roger, we are good, that's in the Alpha for 1828. All people on board will be 98. Roger, 98, approaching holding point runway 28, call 118.6, Avianca 631, nice one. Now Roger, approaching runway 28, call tower 118.6, thank you. Isso 3217, 106 a bordo, autonomia 0330, alterna Guarulhos. 3217 vai seguir o Airbus 319 da Avianca. Ponto espera como número 2, chame torre 186, bom voo. Vai seguir o Airbus, ponto de espera 186. 3217 da Tama, boa tarde. Federal passageiro tráfego da TAM, após ingresso a Pátio 1 no portão 3. Gente, após o tráfego da TAM, Pátio 1 para o portão 3, 1396. Airborne at the contact now, Salvador Approach Control, 119.35. 1925, have a nice day, sir, passageiro. Do... Have a nice day. Para 4. 925, Brasília, aguarde cópia da autorização prevista, subida gole e transição o fito. Gole o fito aguardando. Desautorizado, autorizado, Juliette. Patrick, climb plan level 220, moment departure. Ok, moment departure, it's not necessary, maintain runway heading until flight level 020. Stay present headed. Roger, maintain present heading, passageiro 2221. Então, boas, passageiro 2231, climb by level 220. Climb to flight level 220, passageiro 2231. 5, 6, 5, 5. Passageiro 2221, when possible miss, request direct heading to Barreiras, passageiro 2221. We are on the visual conditions. Roger, stand by. Stand by, passageiro 2231. Pessoal, agora 2 é pro de Gonza, pro TAM 3835. Prossiga, TAM 3835. Pro de Gonza. Não tem saída, TAM 3835. Tem, mantendo. Papá, sobre o fala da barra. Function call, mark number, and if you are able to connect to the option. To one, maintain the pattern. Better maintain the pattern, passenger 2221. Center Roger, Antalya 681. And Jean, India, Alpha, November, Tango, contact Recife, Center 125, small 45. Negativo, então, é Golf, Brasília, 127.3, alterna 123.0. Passo nível no 30, chame Recife no 28.8, alterna 133.25, tá 3835. 1288-3325, tá 3835, obrigado, boa tarde. Boa. Confirmando, Papa Romeo Eco Golf Juliette, a transmissão está anunciado através de Salvador 2025, através de Aracaju 2110, através de Maceió 2145 e pouso em João Pessoa 2230. Mantenha 115, no através de Salvador, chame sendo Recife 125.45. Pisto no 7, aguarde instruções para girar a base. Movimento imediato à esquerda, aguardando para a base, o Alfa Vitor Juliette. No 649, aguarde, então 3235, acionando a estação, sob vigilância, suba para o nível 360, após levar a Frui Sagai. Em Sagai, chame Brasília, 127.93. T1, 621, we are close to the running point, ready. Avianca 631, clear, run up and maintain position runway 28. Yeah, we're going to run up and maintain position runway 28, Avianca 631. Falador Campo 221 request. Fired. After a new intersection, could you coordinate with the receive sender to fly the up? Heading 300, go up to Barreiras. Autorizado, pouso na 7, Alfa Vitor Juliette. Fechou. Desculpa. 170, chame Salvador, 119.35. Pode. Controle Salvador, boa tarde, a TRIP 5488, livrou 170 para 150, a sua escuta na CARI. TRIP 5488, acima de identificação, autorizado chegada CARI, desce e mantenha nível 040. Preparo 40, chegada CARI 5488. Mantém pro Didael ou pode manter CARI direto? Autorizado CARI, TRIP 5488. 488. Curva esquerda, seja gole ou fixo, controle 119.35, transponde 5.5. Correto, chame para acionamento 9.5. Chama. Aviaca 6.2. Alfa, aguarde chegada para Salvador, gol no meio, 1-2, 2. Mantém pro até 3 mil pés, após curva à esquerda, subida gole, transição Gonza. Controle 1, 9.35, aciona 5546.